Bom, em Salvador, boa noite, passageiro 2224, estabilizado. Boa noite, passageiro 2224, estabilizado, estamos no zero, pouso autorizado, dentro 090 graus, metros de nós, altinho no 013. Obrigado. Solo 23, libera a pista próxima direita, taxi Echo, mantenha essa frequência, autorizado táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1, remota 1-3 do Pátio 1. Salvador, 2HW mais 1, 2 para o nível de voo 050, mais 1096. Foi direto do Natan 3 para o